370, João Pessoa, Toca. São 3520, estou autorizado, João Pessoa, nível 990, decola pista 90, curva esquerda. Saída pro Cajão, Maracajão. E a pessoa segue direto conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5106, com o transponder. Compreendido, qual o nível de cidadão? 190. 190. A Fucra e a transição, por favor. Cajamo, Caju. Bucajara, Caju, 120, décima 8, 5106, 3520. 3520, chama pronto para o seu equipamento. Bora pronto para o seu equipamento, 3520. ponto, Fortaleza, 2 horas 41, táxi. Você vai confirmar 145 a bordo? Passeu. Fechado o táxi, via parte 1, táxi índia, ponte 0, piscina 0, chame em Torre Salvador, 11895, ajuste altímetro 0111. Gente, informa 11895 na 3, 2 horas. Direitinho 2-0, autorizado, além de decolar 1-0, vento 080 graus, 9-9. Além de decolar, está direitinho 2-0. Direitinho 2-0, decolou aos 1-8, no 2-0-8, controle no voo. Pode confirmar a frequência? No 2-0-8. 2-0-8. Trouxe Salvador, boa noite, bom dia, 3-5-2-0 da Sam, Pucajá, Maracajá. Salvador, 3520, bom dia, contato radar, sou veterano de voando, 90, saiu da PUCA. 190 na PUCA, quando possível, pro de Aracaju, por exemplo. Tente, aguarde. passar nova 1140. É, 3520, sente. Você tem coordenação com o centro Recife, ascensão nível 370. Aguarde. Três, cinco, dois, zero, atualizado, nível final, 370. 370 final, 3520, chama centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 255, boa noite, bom dia, 3520. Boa. É. Para o curso de acionamento da minha parte. Com 173 autorizado, céu e pronto para o táxi. Oliva, como que tá? Para o táxi, 4 horas de ontem, que é autonomia, o alternado Galeão, que é o mesmo 79. Autorizado táxi, via parte 1, no teto 30, espera para o sinal 0, chama em 2, Salvador, 118, decimal 95, mais em centímetro, no 0, 11. Com a onda de 3 copiado, por favor. Agora sim, copia. A livre via parte 1, chama do posto era pronto. Oeste, boa noite. Eu vou direto do 1-2 para 4.010, o ajuste no 019. Direto do 1, estado no 019, descendo para 4.010, ao pé 386. Torre Salvador, no 1-1-7-3, a próxima observação está pronta. 1-1-7-3, para 1-0, vento 0-7-0 graus, 0-9-9. Livre a linha decolar, pista 1-0, voo 1-1-7-3. Decolou ao 37, chamei o controle M208, meu louco. 208, obrigado, bom dia. 173. Controle, bom dia. 173, na conta da El, Leila, morte, mano, 2 coisas. Então, 1973, contato Ramal, chegou para a mesa 18360, após 2000, Oleda. 2000, Oleda, por 360, 1973.